321, autorizando Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, 3190 Taubaté, nível de voo 3340. Decola Pissano 0, primeira curva à direita, perfil de saída Sanvo 1, Leda Motiva. 5402, estaciona e transponde, controle opera 120, decimal 8, plano 021. Botar 9021, autorizado Guarulhos, nível 340. Decoda 10 com curva direita, perfil da Sanvo 1, Aperzulu 1060 e Taubaté. 5402 é o transponder e o controle 1208. Está pronto para pushback e acionamento, tá? 9021. Protejamento correto, posição 10. Aguardando pushback e acionamento, tá? 9021. Então, 9021, autorizado o acionamento. Pushback, chama quanto você está? Autorizado, é um ataque, tá? 9021. Autorização é na sua frequência ou do solo? Sim, na minha frequência. Então, voo 9059, da Alfa, autorização Brasil. Voo 9059, aguarda autorização de tráfego. Autorizado, agilizado. Backtrack, agilizado. Oh, this is 182.95. 1985, drop 083. 118.95. 1895, drop 083. Obrigado. Boa noite, Europa 083, full service Silas, Trivanoi 10. Roger, Europa 083, traffic flying in 737 at the runway, reduce to approach final, up to final approach speed and wait, clearance to land. Reducing to minimum approach speed, Europa 083. Ingresse agora à direita na Taxi Alfa, observe a viatura da Infraero à sua esquerda, ela está limpando os detritos na Taxi Alfa e prossiga no táxi até antes da Juliette. Prosseguindo no táxi até antes da Juliette, como 3 e 4. Zero 83, clear to land, runway 10, 170 degrees, 06 knots. Frequency 10, 4, aguarde para ingresso. Aguarde para ingresso, um take 4. Correta 9021 para o TAC, 109 a bordo, 340 alterna, Galeão. 109, Galeão, quanto horas de autonomia? 3 horas e 40. Autorizado, tá? Ponto de espera, opção na 0. Autorizado, tá? Está ponto de espera na 10, tá? 9021. Alpha 083, on the ground at 5-6, leaving the runway next to the right, next to Golf, Alpha, waiting for the information. Leaving the runway on Golf, Alpha, stand by for gate information, Alpha 083. Voo 9059, copia. Copia, voo 9059. Autorizado para Brasília, conforme rota do plano de voo, nível 380. Após decolar, curva direita, saída Arbor 1, transição Alefa. Controle 10.8, transponda 5403. Brasília 380, VPS do Luno 7, decola da 10, curva direita, Arbor 1 no Alefa. Controle 208, transponde 5403, voo 9059. Planejamento correto, chame pronto para acionar. Câmara, voo 9059. Voo no 354, após a passagem do Airbus da TAM na sua frente, livre ingresso 09. Após a passagem do Airbus, livre ingresso 09, ou no 354. Decolar 170 graus 049. Aeroporto 083, approach in taxiway Echo, caution, taxi with caution, due possibility of some stone, little stones on the floor, okay? Be aware, close to the taxiway Echo, Aeroporto 083, sorry. 9059, no 5, por estacionamento. Voo 9059, aguarde autorização. Vaga no voo 9059. Boa noite, é o 624. Puxa, 6224, agora a autorização para autorizado por estacionamento, chama para o táxi. Autorizado por estacionamento, chama para o táxi do 9059. Funcionário 6224, está pronto, cópia. Pronto, 6224. Funcionário 6224, autorizado para Aracaju via USP 33, envio de voo 190, saída Conde. Decolando a pista 90, pode decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5404, controle 120, decimal 80. Funcionando a 224, cotejamento correto, chame pronto, puxa o estacionamento portão 2. 059 para TAC 22, 22 a bordo, 335 com 20. 059, autorizado táxi até o ponto de espera da Tucana 0, via Apache está descendo, no ponto de espera da Ponte Próximo, QNH, 1020. Via Apache, o táxi 2, 1, 0, 2, 0, 9, 0, 5, 9. Chamaram ao centro da 9021. Bom dia, boa semana. Bom dia, tá bom. Até a próxima. Oceanair 6224, após o passageiro do Boeing da Gol, a retaguarda que está prosseguindo para o ponto de espera está autorizada no portão 02, chame o próximo táxi. Para o passageiro do Gol, é autorizado, prosseguindo para o táxi 6224. Boa noite, sou 9059, próximo ponto de espera da Aeropronto. Bom, 9059, autorizado a linha de decolagem, estamos a 0, grau 180 graus, 059. Autorizada a linha de decolagem a 10090. Decolado 1-1, controle 1-2-0, decimal 80. 0-8-0, gol 9-0-5-9. 4 horas, sua identificação, desde a via chegada a Papone. Desde a via chegada a Bomé de Uno para Ciclo Pérez, eixo 920, permanece sob vigilância. Dando 3.500 na saída Arbor 1. Fecha o gol 9059 via saída Arbor 1, suba pelo nível 380. Via saída Arbor, pelo nível 380, gol 9059, copiado. Cruzado, alinhado e decolado, pistão na zero, na pistola 50 graus, 079. Quatro, decolado 1-5, controle 1-2-0, pistão 8-0. 6-0-0, Xana, 6-2-4. Controle Salvador, Xana, 6-2-4, boa noite. Pedro, boa noite, via saída Conde, suba para o nível 9-0, 6-2-4. Deixando o centro Recife, frequência 128, decimal 8, caso negativo 135, decimal 3. 288 até 353, gol 9059. 9240, cruza 6.000 pés, autoriza a descida para 2.000 pés, a gente permanece no 020, está livre das restrições de altitude na posição e está telefone estabilizado. Autoriza 2.000, livre das restrições, está 9240, pode uma turma? Negativo, mantém o perfil, está estabilizado. Mantém. Quatro, acione aí, identificação, terça via, chegada por meio de ônibus para nível 050. Ajuste 1020. Ajuste 1020, terça via, chegada por meio de ônibus para nível 050. Acione aí, identificação. Complete o leste na torre 118 decimal 95. 6895, tá? 9240. Será 6064 controle? Eu não recebi aqui, ok? O senhor está 6 milhas da posição Pabole, cruzando 180 e descido até 050. Ativo agora, recebe 5 milhas da posição Pabole, permanece sob vigilância. Aracaju, o 6224 está a 3 milhas para a posição Coral. É, Aracaju, frequência 1-2-0-3, o serviço roda atenciado. Sim, camarão 203 para descida, está na 6224. Prepare a saída PUCA e aguarde a cópia. Aqui aguardando a PUCA, aguardando a cópia. Acione identificação dessa via chegada para médio 1 para o nível 060. Solo aos 30, mantenha minha escuta, libere direita, taxi via Alfa Juliet, portão 10. Vai prosseguir para o portão 10, Alfa Juliet, portão 10. 1170, copia? Copia, professor. Como 1170, está autorizado. Serra Brava, aqui no Golf, via Ampers, Luno, Zero, Neuma, pode seguir conforme rota. Nível de voo 370, saída Pulca, transição Zipar. Decolada pista no zero, após a decolagem, primeira curva esquerda. Transpondo 5412, controle 120, decimal 8. Aprovado no nível 370, para Campina Grande, via Ampers, Luno, 10, Neuma, conforme rota. Decolada 1-0, primeira curva esquerda, perfil Pucca, Jamor, Zipa, 5-4, 1-2, 2-0-8, o controle, gol 1-1-7-0. Gol 1-7-0, correto, chame pronto no portão 03. É, pronto. Possibilidade de transformar a zona, por exemplo? Bom, nós vamos para o perfil da chegada, a velocidade está liberada. É liberada a restrição na posição de tapa e descida até 2.000 pés, a gente vai ver 2.000 de forma estabilizada. Ok, então até 2.000, vamos descer com 1.020, vamos chamar 6.074. 34 continua a via para 2000 pés, ajuste no 020. Via para 2000, 020. Comunidade 4. Eu vi, inicialmente, que já está nessa cor. Chamei a 074. Pagamos com a noite, o canal 6074. Pastor Duna avistando. Fuxilene 074, avistado QNH na 020, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 70 graus, 05 nós. Deve pouso na 10-6074. Sorriu o Nuno, vai ser para o táxi. Nono 70, confirma os dados? Pois não, tem fundo 8, 4, autonomia de 4 horas e 10, alternando com a cabeça. Nono 70, autorizado, o táxi direita índia até ponto de espera, na pistola 0, no ponto de espera, reporte pronto, quem negar, na 020. Ok, o Nono 70 já está pronto, está ligado ao contrato, está aguardando sua autorização para ingresso. Canal 258, aciona a identificação, terça via, chegada por meio de ouro para o nível 050, ajuste no 020. Seu perfil da chegada, o 258. Eu sou... espere 11 milhas da posição 4-9 e permanece em vigilância. T4, no solo aos 4-3, mantenha a escuta, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 06. Ok, senhorita, vai livrar Foca Trot, ingresso Alfa Juliette 06, o portão na sua escuta até o corte, 6074, livramos. Nono 70, autorizado de voo, pistola 0, vento 1, 9, 0 graus, 049. Iniciando a colagem 1-0, voo 1-0. Última torre, 1-1-8, decimal 9-5, 1-3-3-4. Zero, decolado os 4-5, controle 1-2-0, decimal 8-0. Boa noite, 1-2-0. Boa noite, 1-2-0, passa 1210, Brasil, Puka. Saída Puka, sessão nível 370, via saída Puka, gol 1-2-0. Envia o 370 e, quando possível, zipar. Ana 334 no solo aos 48, mantenha a minha escuta, autorizado liberar direita, táxi de Alfa, Juliette, portão 03.